Quadrando pista livre, 1776, número 2. Quatro autorizada final procedimento de LSX-UI, desça para 2 no PEN, altimetro no 0 no 5, reporte estabilizado. Para 2000 no 0 no 5, autorizado LSX-UI, 2224. Bravo India Romeo on the ground at 13, vacate the runway, call ground control 121.9. Pista liberada, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso no 776. Gol 1940, chamador centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Dente 251, 1335, gol 1940. Lima, to continue taxi. Zero, controle Salvador, aciona a identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 0 no 5. No 776, no solo 1-6, libere e chame o solo 21, decimal 9. Libera 219, no 776. Autorizada final do procedimento LSX-UI no 0, desça para 2 no PEN, permanece o altimetro no 0 no 5, reporte estabilizado. Apresenta autorizado direto Duna. Afirmativo 2000, PROD Duna, livre LS, informar estabilizado, 5298. 76, boa noite, táxi autorizado até o 01. Hotel 01, gol no 776. Salvador, cordial, boa noite, 2224, estabilizado, LSX-UI, no 0. 2224, tem livre pouso, 1-0, vento 120 graus, 1-0. Livre pouso, 1-0, 2224. Ground é Cruz Lu November? Pronto para cópia? Zulu November, IRC 085 aprovado, decolagem da pista 17, curva direita, ingressa 1.000 pés no corredor visual Axé, controle 1.9.8, aciona 5465. A torre é 1.18.6, 1.18.6, qual o POB? 4 a bordo, livre acionamento, chame a torre pronto para o táxi, Exolo November. Bravo, India Romeo, take the taxiway mic in Quebec and contact now tower 118.6 to continue. Solo 776 confirmado, via Juliette para o Box 1. Positivo, Juliette, portão 1. Grato 776. Muito boa noite, da 3197, tem informação Tango para a cópia Gavião. Tan 3197, cópia. Copia. 3197 Galeão, nível 380 aprovado, decolagem da pista no zero, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Bidev. Traçando P9 857, após prossegue via rota. O controle 119.8, aciona 5511. 15, chegada a Mari, descendo para 050. Correto, chame para o estacionamento, 3197. Está pronto, 3197. Portão 10 autorizado, puxa o estacionamento, chame táxi. Vai pro Palima, prossiga. O meu mais pro Palima, controle. O meu mais pro Palima, controle, tá na escuta. Cópia. Siga. 3603 autorizado Guarulhos, nível 340, decolagem no pistão no zero, curva direita, subida da El, até Leda, após Leda, Eudes. Controle 119.8, aciona 5533. 2224, solo 21, solo 219. 219, ó. 3603. Eudes intercepta a Upper Whisky 50, era via previsto no plano, 3603, chama pronto para o acionamento. Então, olha, o Eudes vai na Upper Whisky 50. Solo Salvador, muito bom, boa noite, eu passarei 224, do lado, se escuta. Passarei 224, boa noite, táxi autorizado via Alfa e Juliette para a área remota do pátio principal. Alfa e Juliette, remota, pátio principal 224. Salvador, boa noite, o gol 9074. Gol 9074, boa noite, pronto, cópia. Gol 9074, Marcel, nível 350 aprovado, decola no zero, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após direto Marcel. Controle 119, decimal 8, aciona 5530. Dado 350 para Marcel, bola da 110 para o Felipe. Sai, então, fica, chama. 1998, controle. Confirma o transponder 5530, chame pronto 9074. Pega o acionamento 7603, portão 07, inicia de imediato. Tá pronto. Autorizado, chame táxi. Obrigado, 3560, autorizado a final do procedimento LSX-Way. Desça para 2, meu pés, altímetro no 015. Reporta estabilizado. Autorizado 2, meu pés, no 015. Autorizado o procedimento LSX-Way. Reporta no mesmo, 3560. Objeto 5723, desça para 3, meu pés, altímetro no 015. No localizador visual com a pista o TRIP 5218. TRIP 5218, agora torre 118, decimal 62 composto. 186, obrigado. Azul 4070, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada mar, altímetro no 015. 050, fica na marcha, ele como é que está pronto, infelizmente eles abriram de novo o porão, chamo novamente. Cliente 3603. Salvador, é o gol 1885, boa noite, está ciente da Tango, Guarulhos, 380. 360 para Guarulhos, já aprovado, 1 minuto, cópia da autorização, gol 1885. Tá saída? Da eu. Vem. Aguarde para iniciar, tráfego da companhia está prestes a iniciar táxi no portão 10. Assim que o tráfego passar, retaguarda autorizado. Puxe, chame táxi, está 3603. E depois da passagem, passa para o 10, autorizado, Papá Lima, verifique seu transponder. Não recebo no radar. Siga a linha do litoral, reporte para o Itapuã. Tá no gate número 3, pushback, acionamento. Aguarde para inicial, 9074. Aguardando. Já 3197, estimado para iniciar o táxi. Polo 3603. 3197 estimado para iniciar o táxi. Vai demorar um pouquinho, senão vão ter que fazer parte da manual. Se autorizar o colega, sem problema. Tá 3603 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chamaremos, grato. Voo 9074, inicia o push de imediato. Copiou o solo? Afirmativo, totalmente pronto. Livre inicial, push, chame táxi. Livre, repórter. Voo 85, cópia. Prossiga. 85, Guarulhos, 360 aprovado, Aperuísque 50 Aerovia. Decolagem da 10, curva direita, subida da El até Lida, após Lida, direto Eudes. Controle 199.8, aciona 5540. Para concluir após Lida, a posição? Eudes. Ibis. Eudes, Eco Uniform Delta Eco Sierra. Ibis, gente. 3-0 Guarulhos, cola da 10, curva direita, da Leda Y, é o Peruí 5-0. Controle 19-8, 5-5-4-0 para o gol 1-8-8-5. Confirmo, da Leda Eudes, chame pronto no portão 62, gol 1-8-8-5. Leda Eudes chamará no 62 quando pronto, gol 1-8-8-5. Trip 5218, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Pulo novembro decolado aos 30, controle agora 19-8. 3560, torre no 8, decimal 6. 36, obrigado, sargento. 98, boa noite, é o Zulu 90 decolado na sua escuta. Zulu November, provedora Chamil 10, aguardando a autorização para poder seguir direto destino 0800. Ela meu pé no Axé, aguardando a autorização para DCT e acender 085, valendo. Farido 2224, prossiga. Seria 2225, 2025, hora local. Gente, eu recebo aqui no meu sistema CHG, eu vou entrar em contato com a sala IS para que possa enviá-la para o plano de voo. O 3603 inicia táxi lento, é o número 2, vai seguir o Boeing da Gol, prestes a iniciar no través do portão 3. No ponto de espera chama a torre 18-6, bom voo. Salvador, o 3197 para o TAC, 137, Guarulhos com 3:54. 37 Guarulhos, 354, segue o Airbus da companhia e chama a torre no ponto de espera como número 3, então 3197-118-6, bom voo. 286 a torre no ponto de espera, segue a aeronave da companhia 3197. Fala Salvador, o voo 1613. Voo 1613, Brasília, aguarde cópia da autorização prevista a Golio FIP. Gente, aguardando no 1613. Salvador, voo 9074, pronto para o carro. Pulo 0, 40, alterno Salvador. 150, 2:40, Salvador como alternado, táxi à direita, Indy Alpha no ponto espera torre 1:08.6, ajuste 1015, gol 9074, gol. Indy Alpha, 2:08.6, Ryanair 6212, desça ao nível de voo 050, autorizado a chegada à mar e acione a identificação. Ryanair 6212, o nível autorizado é o 050. Pan 3858, desse mantém o nível de voo 040. Para 040, tá 3858, liberada de ISO 50, tá? Afirmo. Controle, o Mike Papalima está sobre Itapuã. Mike Papalima, agora com a torre 118, decimal 6. 86, boa, uma boa noite. Vou 9074, alinhar e manter a 10. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, qual o pátio que prossegue? Pátio da Deixa. Eu tô com vento de 120 graus, 10 nós. Pouso pairado na 35. Termo. Sente, chame na final da 35 e aguarde para o pouso pairado sobre a cabeceira 35, o Mike Papa Lima. Chama a final 35, vou aguardar a, no pairado sobre a cabeceira, senhor. Tá 3560, solo aos 34, libera direita, 129. Libera direita, 219, tá 3560. Boa noite, tá 3603, quanto espera? Quanto espera? Tá 3603. Voo 9074, decolagem autorizada da 10. O vento no 20 graus, 10 nós. Voo 9074. 60, prossegue na Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue na Alfa antes da Juliette, tá 3560. 23. Palima tem o tráfego já à vista. Tá livre o pouso pairado sobre a cabeceira 35. Vento no 20 graus, 10 nós. Informo o Boeing da Webjet passando externo no momento. Torre Salvador, boa noite, 5723, externo, baixado e travado. Boa noite, Web 5723, continue na aproximação, Boeing da Gol já iniciou rolagem. Temos um helicóptero à sua direita, pousando pairado sobre a 35, não interfere na sua aproximação, ajuste a 1015. 1015, aguardando livre pouso, ciente do tráfego, Web 5723. Gol 9074, decolado aos 36, com controle agora 19.8. Obrigado, boa noite. Boa. Web 5723, tá livre o pouso na 10, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso, Web 5723. Para parado sobre a 35, mais Papa Lima. Gente, o mais Papa Lima. Considere seu solo aos 36 e táxi até antes da papá, táxi lento a baixa altura e aguarde para prosseguir para a bata. Autorizado LS, azul 407. Eco Zulu Novembro, é autorizado a sessão 085. Brasília, Tesulu no 7 aerovia. Decola no 0, curva direita, subida gole, transição Fito. Controle 1, 9.8, aciona 5537. Autorizado Brasília, nível 360. Via Ampere Zulu no 7, decola da pista 1.0, primeira curva direita, saída gole, transição Fito. Controle 1, 9.8, transponder 5537. Gol no meio no 3. Alinhamento correto, chame pronto para acionamento. Gol no meio no 3. Chamaral, no meio no 3. Tá 3603, após a passagem da, do Boeing da Webjet, alinhar e manter a 10, 3603. Após a passagem da Webjet, alinhar e manter a 3603. Tá autorizado até 2 mil pés livre de restrição, tá 3858. 3858, 2 mil. L5723, no solo 38, libera direita 1219 ao livrar. Direita 219, 5723. Gente, Marco Paulino. Controle Salvador, azul 4070, estabilizou na pista 10. 4070, agora para a torre 118, decimal 6. Completa com a torre 186, azul 4070, até mais. Até mais. 9 nós. Ajustei Salvador, 1095. Objeto 5723, livrou na sua escuta. Web 5723, boa noite, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso 41. Via Alfa, para informe antes da Juliette, 5723. Está livre, azul 4070. Tan 3603, decolado aos 40, controle agora 198. 198, boa noite, senhor. O azul 4070, livre o pouso na 10, vento 120 graus, 10 nós. Gente, livre pouso, pista 10, azul 4070. 40, pode aprovar da Elda presente? Da El? Grato. Ingresso na Juliette, o 5723. Ingresso ao portão 5, o 5723. Ok, livre ingresso até o portão 5, 5723. Está na posição 2, tem como assustado para utilização de tráfego. Ok, após o voo 09 da Azul, Embraer, autorizado a alinhar e manter o 1-0. Aprovado, decola da 1-0, curva direita, subida.